O nosso governador, ele veio de Belém. O nosso governador, ele veio de Belém, nas margens do Rio Guamá, inaugura em Orém. Praça e ponte construíram, concha acústica também. Praça e ponte que construíram, concha acústica também. O nosso governador, ele veio de Belém. O nosso governador, ele veio de Belém, nas margens do Rio Guamá, inaugura em Orém. Praça e ponte construíram, concha acústica também. Praça e ponte e construíram, concha acústica também. Governo pediu projeto, o presidente assinou. Governo pediu projeto, presidente assinou. Pra cidade de Ourém, o prefeito apoiou. Para o nosso município, a cidade de valor. Para o nosso município, a cidade de valor. O nosso governador, ele veio de Belém. O nosso governador, ele veio de Belém, nas margens do Rio Guamá, inaugura em Ourém. Praça e ponte que construíram, concha acústica também. Praça e ponte que construíram, concha acústica também. Quando ele desembarcou, quem estava presente viu. Quando ele desembarcou, quem estava presente viu. Guarnecido da PM e da Polícia Civil. É quem defende a nossa pátria, nosso querido Brasil. É quem defende a nossa pátria, nosso querido Brasil. O nosso governador, ele veio de Belém. O nosso governador, ele veio de Belém, nas margens do Rio Guamá, inaugura em Ourém. Praça e ponte que construíram, concha acústica também. Praça e ponte que construíram, concha acústica também. Ele entrou na igreja, o povo em companhia. Ele entrou na igreja, o povo em companhia. Da ponte passou na praça, era aquela alegria. Foi direto à concha acústica, quando um vinha o outro ia. Foi direto à concha acústica, quando um vinha o outro ia. O nosso governador, ele veio de Belém. O nosso governador, ele veio de Belém, nas margens do Rio Guamá, inaugura em Ourém. Praça e ponte que construíram, concha acústica também. Praça e ponte que construíram, concha acústica também.